sou o Meu Um e... Oi, eu sou o Psycho e eu acordei muito bem, como sempre. Eu sou o Ícaro, galera, eu tô bem também, eu tô triste. Infelizmente ele tá bem. Bom, finalmente, 1000 anos depois, finalmente a gente tá gravando oficialmente o primeiro episódio do podcast, né? Agora, com o nome definido ou não. Se o nome de repente mudar pra sabe, abacate, daqui a gente vai inserir uma voz de computador no meio pra falar abacate. Mas no momento dessa gravação, o nome do podcast é Quase Meia-Noite. Exatamente, Quase Meia-Noite. E a gente podia explicar esse conceito filosófico da ideia do Quase Meia-Noite, mas a gente não vai porque não, entendeu? E a gente vai logo pro primeiro. Eu não quero mais, tá? Tem como, não quero nem mais participar dessa porra, vai se foder. Ah, então foda-se. Também não vai se foder. Saiu realmente. Como esse aqui é o primeiro episódio da parada, a gente não tem criatividade, assim, pra trabalhar um tema. A gente pensou nesse primeiro episódio, talvez a gente faça outros assim também, só respondendo perguntas sobre nós, sobre a vida, o universo. Eu selecionei algumas perguntas que eu achei da hora, e o Psycho e o Ícaro não sabem nada. Eu podia selecionar umas pra ti, né? Seria bom. É verdade, seria da hora também, mas 99% das perguntas são perguntando se a gente é gay, quem é o mais retardado de nós e tudo mais, essas coisas. Eu também não respondi as perguntas, só selecionei. Eu achei melhor esconder deles dois, porque aí, pelo menos eles dois também, tipo, ia ser algo mais natural, né? Eles não já iam saber o que eles iam falar, sabe? Nada se natural já souber. É tudo ensaiado, até se eu falando que eu selecionei as perguntas, é tudo ensaiado também. É tudo ensaiado, a gente é tudo tem ensaiado. Um roteiro aqui. Sim, tudo é ensaiado. Até as risadas. Na real, risadanatural.mp3 é o arquivo que tá aqui. Vocês estão ouvindo agora o pack sound effect do Psycho. Agora tem um do Psycho meio bolado aqui, ó, meio com raiva, só. Se liga. What the fuck, que barulho. Que barulho, barulho de bolada. Tu nunca viu a bolada, você fica assim, velho. Primeira pergunta, nós temos aqui. Clássicas aqui, vocês já até sabem. A pergunta que, uma das que mais fizeram, na real. Onde, quando e por que vocês se conheceram? Tipo, é, nós três. Nós três, A primeira vez que a gente se conheceu foi quando... Essa foi a pergunta que mais fizeram pra gente. Tipo, tem como eu conheci o Psycho, como o Psycho te conheceu, como vocês três... Mas enfim, basicamente, na primeira vez foi... O Psycho começou no Facebook. Deixa isso, eu explicar. A minha mente foi assim. Hoje em dia, eu odeio quem faz isso. Quem chega em mim e fala... Oi, Psycho, eu sou de Fortaleza também. Vamos ser amigo. Não, mano, é só uma coincidência. Você é de Fortaleza, é verdade, eu também sou. Eu acho muito mancado. Não quer dizer que a gente vai ser amigo por isso. Tem muita gente faz isso. Mas o jeito que eu cheguei no Meião foi assim. O Meião tinha um canal, eu não tinha meu canal ainda. E eu vi o canal do Meião no canal do Rick, sei lá, eu vi no canal de alguém. Foi que ele divulgou um vídeo meu lá no canal. Ele divulgou o vídeo do Meião, eu vi o canal do Meião e falei, nossa, que canal merda, velho. Vou adicionar só pra falar o quão merda o canal desse cara é. Daí eu adicionei o Meião no Facebook, daí eu peguei e falei, e aí, mano, quer ser meu amigo? Eu sou de Fortaleza, o Meião, beleza. É nóis. Mas o Pierre, tipo. Foi isso mesmo, sério? Foi isso mesmo, foi isso mesmo, foi muito isso mesmo. Não tinha muito amigo? Não tinha muito amigo, eu nunca tive, até porque o moleque de Fortaleza que me adicionou há 1000 anos atrás ainda é meu amigo hoje, né? Então. Então é verdade, você tira por aí, daí, né? Daí tu tira. Não vou me falar que eu sou estrela nem nada, mas eu não adiciono todo mundo mais no Facebook. Na época eu adicionava, tipo, porque eu não recebia muita solicitação. Tipo. Meu, eu tinha, tipo, 500 inscritos quando eu adicionei. Eu lembro que eu já tinha um vídeo pronto nessa época, que eu não tinha lançado ainda. Aí eu mandei esse vídeo pro Meião pra ele ver. Eu falei, sou de Fortaleza, o vídeo que eu fiz aqui. Aí peguei e mandei o vídeo pro Meião. Aí Meião, caralho, mano, esse é o melhor vídeo que eu já vi na minha vida. Eu quero muito ser que nem tu. Eu sei, isso que tu falou agora, que tu tinha um vídeo pronto, era do canal antigo? Não, era desse, era do canal Era desse já. Era do sacanagem. Daí, tipo, eu peguei e falei, nossa, meu, tá aqui. Olha esse vídeo aí, meu. Eu falei, nossa, é o melhor vídeo que eu já vi na minha vida, velho. Eu quero muito ser que nem tu. Eu falei, eu sei, velho. Todo mundo quer. Eu sei que é o melhor vídeo, mas enfim. Na época, tipo assim, ele me adicionou e aí ele veio falar comigo. Ah, tal, canal tal. E é de Fortaleza. Eu fiquei, putz, mano. Canal, eu realmente falei, é canal tal, Fortaleza. Fortaleza. Exatamente essa mensagem. Canal tal de pensamento. Aí, não, mas tipo, eu pensei, putz, o cara é de Fortaleza. Imagina se ele não é retardado, tá ligado? Imagina se. Mano, porque na moral mesmo, tinha um moleque, tinha um. Porque eu não tive amigo, não tinha nenhum amigo daqui que fazia algo parecido com o que eu fazia, tá ligado? Por isso que eu te adicionei. Hoje em dia tem bastante gente que faz vídeo. Mas na época não tinha ninguém que fazia vídeo que era daqui, tá ligado? Tinha, mas, tipo, não conhecia ninguém, tá ligado? Fazia vídeo que era daqui. Daí o primeiro que eu conheci que fazia uns vídeos mais ou menos assim. Nossa. Eu já adicionei, sério? Tá ligado? É isso aí. Ele viu assim, não teve outra, teve que adicionar. Ele me adicionou, ele falou que tava esperando o headset dele chegar e tal. E aí, beleza, eu fiquei conversando com ele, era de Fortaleza e tal. E, né, tinha um outro cara que era daqui de Fortaleza também. Eu adicionei ele e ele falou comigo, só que era tipo um moleque de 3 anos de idade que fazia uns vídeos de Minecraft com o microfone tipo. Aí eu, ok, fala, a única. Galera, a un... Vou botar o primeiro bloco aqui. Mano, antes fosse assim, velho. Fazendo moeda que é minha. Já era monetização. Monetização já era. Aí quando o Saiko apareceu e ele, tipo, eu adicionei ele, a gente passou a conversar. Pô, esse cara é legal, né? Vamos ver se o vídeo que ele vai fazer é legal. Ele mandou o vídeo essa dele. Essa é a impressão que todo mundo tem de mim, mano. Eu queria dizer assim. Valeu. Aí. O que tu achou do meu nessa época aí, o Saiko? Eu falei, nossa, que idiota, velho. É o único que tem, é o único que tem. Vou ter que namorar ele. A gente namorou por 3 meses e terminamos. Então. Caralho, não sabia disso, não. Não, mas é verdade. É, a gente ainda dá como clara assim? Pra essas merdas. É. Tu vai negar agora, velho? Só porque tá no podcast na média. Só porque eu tô aqui é meu. Milhões de pessoas. Aí, quando ele mandou o vídeo, eu gostei pra caramba. Aí eu lembro que ele postou o primeiro vídeo. Aí foi, tipo, desde então a gente passou a se falar e é isso aí. Não, mas a gente só se falou como se a gente se conheceu agora. Agora tem que falar como eu conheci o Ícaro. Eu já contei como que eu conheci o Ícaro 10 anos atrás, mano. Que é, tipo, é muito melhor assim que o 61, tá ligado? Tipo, a gente tem uma conexão diferente assim. Que o 61 não tem. Ah, tá. Que não tem inveja na nossa conexão. Eu não tenho amigos. Eu queria. Amigos, por favor, mandem e-mail para. Eu acho assim, não é. Tipo assim, não é indireta pra ninguém nessa call, né? Mas, tipo assim, se você só tem amigo de verdade, se você é amigo pelo menos 10 anos, assim. O melhor amigo, pelo menos, né? Tipo, assim. O resto é tipo coleguinha, tá ligado? Coleguinha da coleguinha. Mas o jeito que a gente se conheceu foi muito. É, foi muito idiota. Eu já contei, eu vou contar rápido. Tenho certeza que a maioria que ouviu isso aqui já sabe. Pera, deixa eu ver se eu lembro, porque eu nem lembro direito. Nossa, foi isso aí, a conexão de 10 anos. Não, aí. Beleza, velho. Beleza. Não, beleza. Não, vai falar no cu também. Não. Daí uma vez eu tava, tipo, passando pra entregar uma tarefa. Eu gostava muito de beijar na boca de menino nessa época também. É, não. Aí. Daí eu fui entregar alguma coisa e eu passei assim pela cadeira do Saiko, né? Tipo, aí ele tava grafitando e eu grafitava. E eu nunca tinha visto ninguém grafitando. Daí eu peguei assim nele, né? Tipo, querendo ser muito amigo assim, falei. Nossa, que merda. Mano, o cara nunca me viu na vida. Ele chega do meu lado e fala que meu grafite tá uma merda, velho. Eu levantei, dei duas rasteiras nele. Eu olhei pra tu e falei, faz melhor. Daí tu... Daí ah, nada, foi mesmo. Véio. Nossa, tu falou isso, faz melhor. Aí eu, não, mano, tô brincando. Aí a gente começou a conversar sobre isso. Não, mano, tô brincando. Lá. Vocês viraram melhores amigos nesse tipo exato isso, momento. Tá ligado? Assim, não, mano, eu lembro, na escola a gente era muito retardado. A gente não calava a boca, as professoras odiavam a gente, tá ligado? A gente fazia nossas tarefas de deito, só que a gente não calava a porra da boca, tá ligado? Eu lembro que um dia... O Ícaro, eu não sei se ele tava chorando ou rindo e chorando enquanto pedia pra professora não dar nota baixa pra ele, sei lá. Sério? Tu tava de joelho rindo. Caraca, muito, chorando, mas pra que tu escola é essa, eu não lembro, mano, disso, não. E isso foi o jeito que eu e o Ícaro se conhecemos. A gente tinha 10 anos isso, mano. A gente tinha 10 anos. 10 anos. Quantos anos a gente tinha quando a gente se conheceu mesmo? A gente tinha 14, 15 anos, eu acho. Tu tinha 15, acho que tu é mais velho que eu, um ano, né? Não, eu tinha 16. Não, eu tinha 15. Tinha 15 anos. Tinha 15? Ah, então tinha 14 também. Caraca. Mano, que estranho. Vai fazer 5 anos já essa porra, velho. Caralho, que merda, né? 5 anos que a gente se conhece, que véio. Merda mesmo, velho. A gente é praticamente amigo de infância, porque 15 anos é infância, entre aspas. É assim, verdade, né? Sim. Tipo, jovem, tá ligado? Só que... Aí foi com 15 anos que isso aí... Sim, né? Eu tinha 15 e meio 14. Aí nós chegamos ao fatídico dia que a gente se conheceu pra vida real. Quando... Foi um ano depois de a gente se conhecer pela internet. Depois de a gente ter se conhecido pela internet, um ano depois, a gente resolveu marcar de sair. Nossa, somos... Sim, amigos. Que a gente já tava namorando, certo? Ah, é, claro. Queria assumir. O cara quer continuar essa piada por mais 200 anos. Velho, é verdade. Mano, falar em namorar, tipo, enquanto o Saiko e o meu tô conversando, tipo, é o chama. Mano, 99% das perguntas foram: por que vocês treinam assim o casal triplo? Porque eu ignorei essas perguntas, sabe? Eu tentei ignorar essas. Esse é o botão da risada que eu acabei de apertar aqui. Casal triplo, velho. Aí chegamos no fatídico dia aí onde a gente se conheceu pessoalmente, tá ligado? O engraçado foi que a gente combinou de se encontrar numa loja que não existe. A gente marcou de se encontrar num shopping X, tá ligado? E a gente falou assim, vamos se encontrar em uma livraria. Essa mesma que você está pensando, amarela. Então, não tinha nesse shopping. Ah, não Netflix. Tinha nesse. Mano, é o único shopping da cidade que não tem essa. A gente marcou... Mano, é sério, é o único que não tem. E a gente marcou, a gente falou, beleza. E a gente saiu de casa, tá ligado? A gente saiu de casa. Não, o Saiko é tão escroto ainda... Eu tava com flip phone. Eu não tinha. Você vê que o tempo até que às vezes melhora a vida da pessoa. Eu também não tinha celular nessa época. Eu também tava com celular que não tinha, tipo, internet, tá ligado? Tinha, o teu eu lembro que eu tinha, que eu lembro que eu peguei no teu. Ah, não, é verdade. Eu tava com Galaxy Y, mas eu tinha. Mas pelo menos tu tinha. Eu tava com flip phone Nokia 61001. Não é nem piada, tipo, não é nem trocadilho com o meu nickname, mas é que realmente esse era o modelo. É um flip phone da Nokia. É horrível. Eu ligo pro Saiko, com que roupa tu tá, né? Não, eu falei que eu já tava no shopping. É, ele falou que eu tava no shopping. O 61 perguntou que roupa que eu tava. tava. Foi, eu perguntei pra tu, que roupa que tu tá? Aí o Saiko me falou exatamente isso. Eu tô com a roupa azul, meio verde, meio vermelho. Meu Deus. Mano. Não, azul, meio verde, avermelhado, amarelado. Parado assim, eu falei com uns quatro cores. Eu não esperei o meu responder, eu só desliguei a Nossa, chamada. Que desgraçado, cara, eu não queria se encontrar. Detalhe, ele tava todo de preto. Todo de preto. Eu não tinha uma cor no meu corpo, velho. Pior, mano, é que eu já sabia, assim, o instinto, sabe? Eu ignorei isso aí, de verdade. Aí, mano, eu tava procurando. Eu lembro que a gente foi eu, tu e o Tauan. E eu já conheci o Tauan, tipo, eu não falava muito com já ele. Já tinha visto a cara dele. Eu já tinha visto a cara dele. E eu já tinha visto a tua cara também. Eu já tinha visto a tua cara também. 61 vi minha cara em 2014, enquanto vocês ouviram em 2017, mano. Então, eu já tinha visto a cara dele, porque a gente já tinha ido em chamada por webcam e tal, e eu já tinha visto a cara dele. Sim, tipo, a gente beijava o webcam. É. Aí. Tu viu, tu viu a tonalidade, mano? O cara tá insistindo, ele tá muito afim, velho. Tu quer namorar comigo? N. Tá bem. E comigo, Saigon, que a gente tem conexão de 10 anos. Não, mano, tu já tá na friendzone, cara. O meu nem na friendzone tá ainda. Caralho. Tu já tá na friendzone, cara. Não, eu imaginei, tipo, isso numa situação real, tá ligado? Tipo, tá conversando com a menina assim, não é porque tu já tá na friendzone, tipo. Nossa, imagina a menina respondendo lá, cuzona, tá ligado? Não, querido, já tá na friendzone, relaxa. Dá dor de tapinha na tua cabeça, assim. Ela pega uma faca e morre na tua pescoço. Tá bom, galera, vamos voltar. Ela começa a te ameaçar com a faca no teu pescoço. Um chute no meio das tuas costas pra... Tu nunca mais fala comigo. É, tipo, ela tipo, levanta tu normal e. É que nem no filme lá no ABC do Amor. Dança dos Famosos? Oi? Dança dos Famosos? Não, sobre... ABC do Amor que eu falei. Mesmo assisti isso aí com a namorada dele, velho. Foi sim. Enfim. Com a namorada. Ai, meu saco, vai começar agora, mano. No meio do podcast. Tô sabendo. No meio do podcast, cara, agora não. Enfim. Aí ele falou a cor da camiseta, que era. Citou as cores do arco-íris, desligou na minha cara. Aí eu já sabia, né, mais ou menos. E aí eu fiquei procurando ele, porque eu já tinha visto a cara dele, eu tava procurando, tipo, um cara assim, né? Um cara feio. Bonito, feio, escroto. Cara, um cara gostoso, bonito, sim, com a rola de fora. Aí, mano, eu juro que aconteceu a cena. Aconteceu a cena de eu estar, tipo, da cena na escada rolante e o Tauan subindo. E a gente, tipo, se olha assim, enquanto um. Descendo, outro subindo, sabe? E eu, tipo, putz, será que é ele? Tipo, a gente se olha assim e eu, será que é ele? Não sei. Aí, enfim, será chegou. É chegou será na hora, é eu tava ele? Andando, eu fiquei seguindo. Eu vi um cara que parecia ser o Psycho e eu segui ele. O cara me seguiu, que stalker do Eu segui, ué, tu queria que eu te achasse como? Não, pulando pro final da história, a gente se encontrou uma hora e, tipo, eu só vi um menino vindo de longe, assim, com a camiseta do Breaking Bad. Eu falei, menino nossa, muito pequeno. Ele é muito nerd. Ah, eu sou muito. Velho, sou muito nerd, ele é muito cultura pop, velho. Sou muito olha cult, a velho. Breaking Bad dele, mano. Daí ele tava com a camiseta do Walter White, assim. Sim. Daí parecia que tinha lavado uns 50 vezes já a camiseta na máquina. Mano, hoje em dia, tu não tá ligado, ela é transparente. Não tô nem zoando. Não dá pra usar, mas... É sério, dá pra ver, tipo, o meu umbigo nela. Mano, mas daí, de nada, tipo, de nada eu vi o meio, aí eu vi um menino assim, né, que eu achei que era o 61. Aí eu falei, eu só olhei pra ele, assim, eu fui andando na direção dele. Aí eu apontei pra ele e falei, 61? Não, mas tu falou, tipo, mudo. Tu falou assim, é o 61. Falou tipo isso. Nossa, mano, imagina se nossa, não fosse muito tu. Vocês são muito gays. Só que eu assim, não, imagina se não fosse tu, tá ligado? Mas então, o cara estranho. Eu olho pra ele e eu sussurro. É o meu. Aí ele só olha pra mim assim, estranho, e começa, tipo, olhar pros lados, tipo, tô desconfiado, tá ligado? 9-0, ele fala. Aí, tipo, na hora que ele falou isso, eu, pô. Eu fiquei tipo, putz, é ele, não vou. É porque eu tava. Eu tava com tanto medo de passar um mico, sabe, com um cara estranho, que, tipo, eu fiquei muito aliviado. E quando eu encontrei o 61, eu percebi que ele era um velho de 90 anos que queria me estuprar, velho. Nossa, será que. Nossa, vocês pensaram isso? Vocês ao menos pensaram nessa possibilidade? Não, eu pensei um pouco. Ok. Foi mal. Mano, é foda que, tipo, a minha mãe pediu até o RG do Psycho, mano. Não tô nem zoando. Eu não tô nem zoando. E eu falei que não tinha. Foi, pior que foi isso mesmo. Aí, ele falou, é o 61. Aí na hora que ele falou, eu me senti tão aliviado por realmente ser ele e não ter passado por um mico na minha vida. Aí né, nem sabia que ia passar por outro. Aí eu, pô! Eu falei, pô! E abri os braços, saca? Eu abri os braços. Nossa, gente, o 61 abriu os braços e eu não sou de abraçar a pessoa. Não, eu então... também não! Eu também não! Eu tava conhecendo... Aí tipo, na hora que eu abri os braços, eu vi a cara de desgosto do Psycho. Meu Deus, mano. Eu não tava com cara de desgosto, eu só tava confuso. O 61 abriu o braço e eu já tava com a mão estendida pra apertar a mão dele. Você era muito desconfortável. Coisa mais errada. Eu botei minha mão primeiro pra apertar. E na hora que eu botei a mão, ele abriu o braço. Eu fiquei muito confuso. Aí eu, tipo, tirei. Eu fechei os braços, né? Estender a mão. E aí ele meio que tirou a mão. A gente trocou. O meu tava com o braço aberto, tava com a mão estendida. Aí eu percebi que ele queria abraçar. Aí eu peguei e fiz o negócio de abraço e meio, eu já tava com a mão estendida. A gente só parou na frente do outro e não fez nada. Falou, e aí, mano? Foi. A gente nem encostou. E aí, mano, foi embora pra casa, tá ligado? Enfim, e aí, mano? Aí tá com um beijo na boca dele e pá. E... A gente viu que filme que a gente viu? Foi Lego. Lego 3D. Tudo é incrível. Muito bom. Nossa, aí tipo, a segunda vez que a gente saiu, o Ícaro foi junto. Foi eu, 61, o Psycho e o Ícaro. Quer dizer, o Psycho, o Talon. Foi, só que eu não falava muito com o 61 na não, época. Então, aí foi isso. Foi o dia que nós três nos conhecemos, tipo, juntos, hein. Os dois ficavam conversando que nem retardado. E eu fiquei meio que, tipo, com receio de começar a conversar com o 61. E foi meio de boa. Mas agora o Ícaro não falou a realidade. Ele falou pra mim que ele achou o 61 muito babaca no dia que a gente saiu. Não foi. Quando eu saí. Ih, olha aí. Então, olha aí, antes de sair, eu falo assim: que esse menino? Esse menino é meio retardado, sei lá. Nossa. Nossa, você... Mano, eu já fiquei com o pé atrás, eu não vou mentir. Era porque, tipo assim, eu via as piadas que tu fazia com o Psycho e eu meio que não entendia aquele tipo de humor e ficava tipo, hã? Como esse cara é retardado? Porque é aquele tipo de piada que não tem graça, só que é engraçado por isso. Tudo ironia, tudo uma grande ironia. Eu não falava com o Ícaro, detalhe, eu não falava com o Ícaro. No dia que a gente foi marcar, ah, não, vamos sair e tal, porque, tipo, mano, a gente se conhece faz uns 5 anos, o Psycho tava falando aí, mas, tipo, a gente saiu, dá pra contar na mão e falta muito dedo, tipo, às vezes que a gente saiu. Tipo, Eu e o Meion, a gente saiu acho que umas 6 vezes. Mas... E se não foi menos, velho, se não foi menos. Não. Acho que foi vocês. O Ícaro mesmo sai mais, mas eu não saio muito de casa, tipo, Psycho. Mas, tipo, mesmo eu e o Ícaro, a gente não sai, tipo, é raro também. Só que o Psycho sai menos ainda que a gente, tá ligado? Eu não gosto de sair de casa, eu tenho medo das pessoas, eu tenho medo que alguém vai me estuprar na rua, porque eu sou muito... É por isso que eu, tipo, sou o guarda-costas deles, tá ligado? Exato. Eu sou a pessoa mais linda do universo, da tempo. Gosto de, tipo, fazer inveja das pessoas na rua, sim, tá ligado? Sim. Total. Realmente fez sentido, sabe? A gente marcou de sair e tal, aí o Psycho me falou, ah, vai eu, tu, Tawan e vai o Ícaro. Eu, ué, quem é Ícaro, velho? Nossa, o que tu pensou de mim? A primeira visão, assim. Eu vou falar uma parada. Eu sou antissocial no nível que, tipo assim, eu fico desconfortável demais quando eu encontro alguém que eu não conheço, sabe? Quando eu encontro alguém que eu não conheço, Tipo assim, tu era o único que não se conhecia com todo mundo, basicamente. Isso. Ah, é, pois é, então. Só que foi ao contrário, quem ficou desconfortável foi o Ícaro e a gente gravou um vídeo lá. Tem até o vídeo no teu canal, que é. Tem até o vídeo no meu canal, Mundo Feliz com o Psycho Man. Pra mim é muito desconfortável conhecer gente nova. Tipo, é um problema que eu tenho. Mano, esses dias, eu saí com a Naira, que ela pediu pra ir no shopping com ela, pagar alguma conta lá. E a Naira é minha prima, tá? Contextualizando. Ela encontrou, tipo, uma amiga dela lá e um amigo dela, sabe? Que estavam lá juntos e ela me apresentou. Mano, eu fiquei muito desconfortável, cara. É, tipo, é a parada minha, tá ligado? Eu fico muito desconfortável também. Eu fico, tipo, querendo entrar dentro de uma mochila e ser chutado. Aí, tipo, quando ele falou assim, Ícaro, eu já fiquei, tipo, putz, vai um cara que eu não conheço. Vai ser meio merda o rolê já. Um cara totalmente bonito. É que tu já conhecia o Tawan, né? É, eu já conheci o Tawan. É porque o Ícaro, na época, o meio eu não conhecia o Ícaro, né? Época que o Ícaro não tinha internet, o Ícaro mal entrava, tá ligado? Daí a gente não se falava muito pela internet, então meio eu não falava com o Ícaro. E eu conhecia o Tawan por causa que a gente dava na mesma escola, foi só isso. E agora pois é. E aí tinha, aí eu, putz, vai ter um cara. É beleza, né? Aí a gente chegou lá e tava o Ícaro, o Tawan e o Psycho. Mano, o Ícaro pra mim, nesse dia, o Ícaro pra mim não existiu, tá ligado? Tipo, meu não existiu. Caralho, não, beleza, não, beleza, beleza. Cara, ele não existiu. Não, eu tô falando. Ele falou com um tom assim, de tão verdade, assim que. Não, mas é, não tô zoando. Tá no meu coração. Não, cara, não relaxa. Por mim, mas... Não, eu conheci assim. Não, eu já conheci o Psycho, já conheci o Tawan. Eu sou muito antissocial, então eu tava na minha zona de conforto e resolvi. Ah, não tinha nem espaço. Não, porra, vai saber. Não, naquele dia tu não existiu, porque, tipo, tu. Eu não gosto de pegar na mentira. Mano, mas o pior é que eu não sei o que eu ia falar. O que eu ia falar? Não lembro. Não lembro o que eu ia falar. Alzheimer em pessoa. Eu tinha alguma coisa que eu ia falar. Continua mesmo. Que dá pra ele lembrar. Mano, aí chegou lá e o Ícaro tava com o maior cara de sério, tá ligado? Eu lembro muito bem de ter chegado lá e tipo, olha, tá o Psycho. Aí tinha lá o outro menino, que era o Ícaro. O outro menino no rolê. Aí o Ícaro tava com muita cara sério, tá ligado? Aí tipo, ah, e aí? Esse é o Ícaro. Ah, e aí? Foi tipo isso, tá ligado? Eu não lembro de falar com o Ícaro outra hora naquele dia. Tipo, falou, eu lembro não, que nesse não. dia a gente falou foi. Não. A gente foi pro cinema, acho que a gente foi. Aí nesse dia, pro meu Ícaro não existiu, tá ligado? Seguiu assim por um bom tempo. Acho que foi até o Ícaro ter internet. Foi, ele teve internet, ele passou a entrar. Aí vez ou outra eu falava com ele, tá ligado? O Psycho chamava no Skype, aí tava com vocês dois lá. Então. Bem pouco, pra vocês verem como é antigo, é Skype, mano. Eu nem lembro como é mesmo. Skips. Não, era Scoper. Começava com S. Não, acho que era... Roger. Já deu. Deu, deu, galera. É a escolha. A galera entendeu que faz muito tempo. Foi na época da Revolução Industrial, na segunda Revolução Industrial. 1945, gente... depois da Segunda Guerra. Tá bom, mano, já deu a piada, cara. A gente é chamada com Pedro Álvares Cabral, né? Aí, vez ou outra, o Ícaro tava lá, né? E aí a gente foi, tipo, só, eu sei que eu adicionei ele no Facebook e tal. E aí, vez, mano, muito raramente a gente se falava, tá ligado? Eu acho que, tipo, a gente começou a se falar mais porque a gente começou a sair mais. Eu lembro que teve o Sana do ano retrasado. Sana aí, é um evento de anime, galera. Pra quem o Sana é um evento de anime que tem aqui em Fortaleza. É, Sem nome. Tem um evento de animes aqui em Fortaleza, você não sabe. Ah, foda. Eu nunca fui, eu nunca tinha ido. Eu falei, mano, eu vou nesse e tal, vou ver se eu encontro o pessoal. Aí eu perguntei se o Ícaro ia, eu também, não sei. Eu sei que na última hora eu falei com o Ícaro. Eu lembrei do Ícaro. Foi bem assim, meu tipo. Deus. Eu lembrei, caralho, que o Ícaro existia, tá ligado? E aí eu falei, Ícaro, tu vai pro evento de animes e games? É porque foi assim, o 61, ele perguntou se eu ia pro evento. Foi. Daí eu falei, o Ícaro Foi. Ah, aí foi, eu falei com o Ícaro. Aí eu combinei, tá ligado? Aí eu fui pro Ícaro. Fui com o Ícaro pro evento. Aí eu fui pro evento com o Ícaro e tal. Aí a gente passou a se falar mais, né? Eu conheci melhor ele e tal. Porque meio que foi, tipo, forçada a interação ali, tá ligado? E aí, não, aí tipo, putz. Aí depois a gente passou a se falar mais e tal. A gente criou várias piadas internas. Mas casal, assim, realmente tem que ter um pouco de briga, assim, um pouco de... Não, de, claro, de tem que ter uma história bonita. Depois disso a gente, tipo, saiu, acho que uma vez, eu acho, pro cinema. Não sei, foi uma parada assim. E aí, mano, coincidentemente eu fui fazer o Enem. Aí eu vi, aí tipo, pra mim, cada escola era pra ser uma letra, tá ligado? Só que nessa escola... Tinha três letras, era ABC. Pra quem não sabe, o nome do Ícaro é Carlos Ícaro. Daí eu tava passando na fila, assim, aí eu vejo um menino lá, tipo, com um papel todo desesperado, com medo da prova. What the fuck? A gente deu um abraço. Foi, a gente deu um abraço, assim, se beijou, não, a gente deu um abraço, realmente deu um abraço. A gente deu um abraço, então. Olhando, assim. Aí ficou uma cena de anime, tá ligado? Aí a gente... a gente sentou, bora sentar aqui e tal. Aí a gente começou a falar e a gente percebeu que a gente era, tipo, muito triste e sozinho, sabe? Aí, mano, a conversa era muito assim, ó. Mano, tu sai? O Ícaro, tipo assim, mano, tu sai nossa, e tal. Nossa, foi isso, mano. Foi muito assim, Antonizando. Foi muito. Eu perguntei, e mesmo, tu sai de casa? Aí o Ian falou, eu saio às vezes sozinho. Eu também. Mano, quando tu sai, tu vai pra onde? Ah, mano, às vezes eu vou no shopping, eu vou no cinema sozinho. Porque realmente eu cansei de ir pro cinema sozinho, né? Amigos. Meu, aí não, fiquei muita pena do meu irmão. Aí, tipo, ele... Nossa, eu também, mano. Vamos sair junto e tal, então, na próxima vez. Aí foi, a gente ficou, tipo, vamos marcar. Então. Aí a gente foi isso. Aí a gente marcou outro dia. E foi assim que a gente se conheceu. Aí a gente passou a sair junto e tal. Sim. E rolou vários memes e piadas internas a vez que eu mijei no gelo do banheiro. Que aí ficou pro outro dia. Aí foi, mano. Aí foi onde eu conheci... E aí foi onde eu realmente, tipo, virei amigo do... Eu considero, tipo, é onde eu realmente virei amigo mesmo do Ícaro. Não sei se ele considera assim, né? Verdade, seja dito aqui, pode falar. Na verdade. Não. E aí, não? Tranquilo? Então é isso aí. Foi assim que nós três nos conhecemos e mantemos essa maravilhosa amizade. É horrível, que eu não aguento mais, será? Eu também não. Vamos parar com essa merda, essa ideia? Eu também, velho. Agora, próxima pergunta, meu. Pelo amor de Deus, a gente tá respondendo a nossa, primeira verdade, pergunta há umas meia hora. Meia hora, velho, literalmente. Acho que deu pra tirar todas as dúvidas e deixar então, bem claro. Mas eu aposto. Ficou bem claro que a gente não é amigo, tá ligado? É, essa pergunta que eu achei legal, então vamos lá. Essa foi mais pra mim e pro Psycho. A pergunta é... O que mais mudou na vida de vocês depois que vocês mostraram o rosto na internet e que ficaram mais famosos, entre aspas, entendeu? Porque... Né? Assim, na minha concepção, o que mudou foi que eu comecei a ser reconhecido na rua e é muito estranho pra mim ainda. Não, pra mim também. Pra mim aconteceu disso, de eu ser reconhecido, tipo, às vezes eu tô num shopping e alguém fala, mano, eu fui fazer o Enem esse ano. Eu tava lá no meio do sol, sabe, tentando achar onde era a escola e tal. Aí chegou um cara e falou assim, ô, teu nome é André? Aí eu sou, aí ele, tô 61, posso tirar uma foto? Aí ele começou a gravar um vídeo. Galera, vocês não sabem quem eu encontrei aqui, o meu. Mano. A minha cara, eu tava, tipo, tão desesperado, tipo, ui, é isso aí, galera, uou. Uma coisa que eu não fiz ainda. Eles gravaram um vídeo, alguma coisa assim? Depois que eu mostrei o rosto, eu não fui pra nenhum evento e nenhum lugar que eu tenho certeza que vai ter muita gente que me conhece. Porque justamente eu tenho medo, eu não sei se eu tô preparado pra isso, tá ligado? Mano, Eu fui reconhecido aqui em Brasília, aqui em Fortaleza, umas 5 vezes. E em Brasília eu fui reconhecido muitas vezes. Lá eu fui reconhecido bastante vezes. No shopping. Sabe o que eu imaginei? Tipo, tu com medo num evento assim, o cara vai. Ai, sai, quase tu vira assim no muro, tá ligado? Não, mas lá em Brasília, eu não sei por que lá fui mais, mas lá eu fui bem mais reconhecido. A galera que assiste a gente tem pouca gente daqui mesmo que assiste a gente, sabe? Tipo, tem muita gente, mas a maioria é, tipo, sabe, da parte norte. Mas é porque Brasília é meio aleatório também, tá ligado? Pra ter muita gente que me assiste. É, mas, tipo, então. Eu no shopping fui reconhecido umas 5 vezes. Teve um cara que foi muito estranho. Eu tava com a esquina, eu tava andando com ela no shopping. Daí ela falou, tipo, ah, bora tomar um sorvete, bora ali comprar um milkshake. Sei lá, a gente foi na barraquinha do Burger King, não comeu o nome daquela porra. Barraquinha do Burger King. Do Bob's. É, do Bob's. Do Bob's. É. Não é barraquinha, porra. Não é barraquinha, é quiosque. É o quiosque, foda-se. A gente foi no quiosque do Bob's. Esse moleque passou por mim umas 3 vezes diferente. Ele tava me olhando muito estranho. Daí eu falei, mano, esse cara vai me matar, velho. Não é possível, mano. Daí, tipo, ela pegou e falou isso depois de, sei lá, umas meia hora, tá ligado? Aí a gente foi lá na barraquinha do Bob's, aí a gente começou a pedir, esse moleque chega do meu lado, aí ele fala, me dá um sorvete pra mulher também. Aí ele pede o sorvete, aí na hora que eu vou saindo assim, ele pega no meu ombro e fala pra mim, é tu? Aí eu falei, hã? Como assim? Aí, falou, aí ele apontou pra minha camiseta. Ele apontou pra minha camiseta era do canal, tá ligado? Daí ele é óbvio que é eu. É óbvio, eu tô com a camiseta no meu canal e eu pareço eu. Eu pareço comigo. É, então. Daí ele falou, é tu? Aí eu falei, quê? Aí ele apontou no meu. Ele apertou teu peito. Não, daí ele pegou e apontou pra minha camiseta, tá ligado? É. Aí eu falei, sou. Daí ele, não sei o que, ele começou. Aí ele pegou e tirou foto comigo lá, beleza, foi de boa. Mas, sei lá, mano. Eu sei que foi estranho o jeito que ele veio falar comigo. Porque ele passou, tipo, meia hora me seguindo praticamente, tá ligado? Toda hora passando por mim. Nas vezes que, tipo, eu fui reconhecido, eu não. Nenhuma vez foi, tipo, estranha, sei lá. Mas nossa. Teve uma vez específica que foi, tipo, assim. Eu já fui reconhecido algumas vezes, tipo, perto de onde eu moro, isso me preocupa um pouco. Eu fico com medo. É muito estranho pra mim ainda, tipo, até aparecer em câmera e tudo mais é meio estranho pra mim, eu não fico meio desconfortável. Da vez que foi meio estranho, eu fui no shopping daqui perto da minha casa. Eu tava lá comendo sozinho, né, meu sanduíche, entendeu? E aí tinha um pessoal do meu lado na mesa. E aí, mano, a galera tava só olhando pra mim, velho. Foi muito. Aí eu tava tipo. Aí ficou tipo olhando. Será que eles estão querendo a minha culpa? É, não, eu não sabia que essa pessoa tava olhando pra mim porque, sei lá, tava me reconhecendo, sei lá. É verdade. Ou se ela tava só olhando pra mim, entendeu? Mas só que a galera tava olhando muito pra mim. Eu tava comendo. E a galera olhava pra mim e cochichava, tá ligado? Aí tipo. Aí eu tipo, mano, ai, nossa. O ruim disso é que às vezes parece que a pessoa tá falando de ti e que ela não te conhece. Isso! É, então. Aí você fica no paranoia foda. Eu terminei, eu fui me levantar e eu passava do lado da mesa. Sabe? Aí quando eu passei do lado, uma menina, tipo, cutucou meu braço. Ei, tô 61. Aí eu sou, aí ela já falou comigo. Foi isso, tá ligado? Mas, tipo, durante. Mano, foi tipo meia hora toda a galera da mesa olhando pra mim, tipo, como se eu não estivesse vendo, sabe? Todo mundo do lado, olhando pra minha cara assim. Teve uma coisa que aconteceu comigo que foi muito estranha. Tipo assim, primeiro deixa eu contar. Lá no. Quando eu tava na Esquica, eu passei um mês lá em Brasília, tá ligado? E fui pra ver a Esquita, eu fui lá ver ela. Daí, tipo, eu tinha que ir pro curso dela, tá ligado? Porque ela faz curso. Aí eu ia com ela, tipo, acompanhar, tá ligado? Eu ficava lá na sala de espera, esperando que fosse acabar. Daí, tipo, lá, como é um canto que é, tipo, uma galera que faz design, é mais uma galera mais jovem que conhece a internet, lá eu fui reconhecido pelo menos, sei lá, umas 15 vezes, tá ligado? De nego diferente. E às vezes vinham as mesmas pessoas vindo falar comigo. Porque, tipo, isso foi em um mês, tá ligado? O nego me reconhecendo lá. Foi bastante gente. Eu já tinha acostumado com o nego me reconhecendo. Daí teve uma menina, e era muito desconfortável às vezes, porque, tipo, eu tava numa sala de espera que tem mais, sei lá, umas 15 pessoas, tá ligado? Umas 15 pessoas não, tem, tipo, umas, sei lá, 7 pessoas. É, que não me conhecem. E elas só estão, tipo, esperando lá, tipo, fazendo alguma coisa. E vinha gente tirar foto comigo. Era muito estranho, velho. Teve um dia que foi muito estranho, porque veio uma menina. Eu tava com a minha camiseta do canal, que é de Gravity Falls, tá ligado? Daí ela veio e ela apontou pra mim assim e começou, nossa, que da hora, não sei o quê. Daí, tipo, eu pensei que ela tava falando que da hora o Psycho tá aqui, tá ligado? Só que ela tava falando da minha camiseta, só que eu não percebi. Daí, tipo, ela veio pra mim, ela veio, tipo, pra conversar nossa, comigo. Eu tô imaginando. Aí ela pegou e falou assim, nossa, que da hora, não sei o quê. Aí, como eu já tava acostumado, eu só falei, quer tirar uma foto? Daí, só que ela não me conhecia. Ela só tava falando da minha camiseta, tá ligado? Daí ela falou, nossa. Tudo bem. Ela foi lá e tirou uma foto da minha camiseta, tá ligado? Isso foi muito estranho. Não, nossa, eu imagino duas caras na hora que tirando uma foto da camisa. Pra tirar foto, tá ligado? O cara mais babaca do mundo. Isso foi muito estranho. Mas, mano, é porque eu jurava que ela tava falando de mim. Não, porque, tô ligado. Um tanto de gente já tinha me reconhecido. Só teve uma vez que eu fiquei puto com um moleque que me reconheceu. Porque, assim, de boa, você vem me reconhecer, você quer tirar foto, você fala comigo, beleza, tá ligado? Legal. Você conhece meu canal, eu acho da hora, tá ligado? Não é que vem falar comigo. Mas quando você é irritante... eu tava desenhando. Quando eu ia lá pro curso dela, eu ficava na sala de espera desenhando, que eu não tinha nada pra fazer, tá ligado? Uhum. Aí eu tava com a minha borracha na mesa, minha lapiseira, tava com umas coisas lá de desenho, eu tava desenhando, tá ligado? Sim. Daí esse moleque chegou ele e mais uns 3 meninos e uma menina. Eles começaram a falar comigo e eu tava muito desconfortável, porque tinha muita gente olhando esse povo falando comigo, tipo, saiquinho, não sei o quê. Tudo bem, eu tava de boa até agora, tá ligado? Tava meio desconfortável, porque tinha muita gente, eu sou assim, eu fico desconfortável perto de muita gente, principalmente quando eu sou o ponto de atenção. Uhum. Principalmente pros outros, as outras pessoas olhando pra mim, porque o povo tava falando comigo, tá ligado? Pô, foi de boa isso. Eu tava de boa até agora. Eu não tava com raiva nem chateado com ninguém, porque eles só tão fazendo, tipo, o que qualquer um faria, tá ligado? Sim, sim. Mas daí, um moleque, ele acha que tem algum tipo de intimidade comigo e ele pega minha lapiseira e minha borracha da minha mão. Não, ele pega a lapiseira da minha mão e a borracha da mesa. Aí ele fala, vou sair agora com essas coisas. Aí ele só vaza assim, tá ligado? Mas eu, what the fuck, que você... Aí eu falei, what the fuck, mano, como assim? Tá ligado? Daí, tipo, os amigos dele ri e tal. Daí ele volta e a lapiseira tá enfiada na minha borracha, a ponta da lapiseira. Nossa. Mano, e minha borracha foi R$8. Foi a borracha mais cara que eu já comprei na minha vida, tá ligado? Nossa, tem um buraco, velho, no meio dela agora. Passou 3 dias, a borracha tinha partido no meio, tá ligado? Mano, mas eu fiquei tão puto, velho. Porque ele não enfiou a pontinha da lapiseira, ele enfiou a lapiseira, tá ligado? Tipo. Caralho. Mano, eu fiquei muito puto, velho. Mano, eu não falo nada, tá ligado? Eu só peguei assim, ah, beleza, me dá uma coisa. Eu peguei minhas coisas e voltei a desenhar, tá ligado? Não, de boa, nada. Aí ele vazou, tá ligado? Mano, nossa, mas. Nossa, velho, que zoado. Nossa, se tu tá vendo isso agora, tu me deve uma borracha de 8 contos, seu arrombado. Mas enfim. Eu gostaria só de lembrar que, tipo assim, se por acaso você me reconheceu, o Psycho, o Ícaro. E, sei lá, mano, pode falar comigo, pode falar com o Psycho. Só não quebra minha borracha, velho. Só não quebra, é sabe, tipo assim, você conhece, eu acho muito da hora que, tipo, veio gente falar comigo. Mesmo antes de eu não mostrar o rosto, eu fui pro Sana sem mostrar o rosto. E veio, que eu tava com a blusa do canal, veio um pessoal perguntando se era eu e tal. Nossa, foi eu fui até com o Ícaro. E foi da hora, veio uma galera, tipo, falou comigo. Eu acho muito, muito, eu fico muito, muito feliz mesmo. Quando chega alguém e fala, pô, gostei do teu canal e tal, as paradas tu faz. Eu acho muito da hora mesmo, eu fico muito feliz mesmo. Nossa, eu lembrei que nisso a galera ficou pensando que eu era o Psycho, nossa. É, não, eu falava, não, esse aqui é o Psycho, eu falava, esse aqui é o Psycho. As duas pessoas que me reconheceram primeiro lá em Brasília, foi muito massa. Tipo, os caras, eles estavam realmente muito excitados. Excitado é uma palavra muito grande. Em português aí. Em português. Os caras estavam... Mano, é porque minha mente tava... Ele falou com vontade agora. Os caras estavam muito excitados quando me conheceram. Com a mente no inglês, e tipo, em inglês, tipo, excited, é tipo, feliz. É feliz. Eles estavam muito animados. Animado. Os caras estavam muito animados, tipo, o cara lá tava com vergonha, o outro tava quase gritando, tá ligado? Tipo, eles estavam bem animados, eu fiquei, tipo, feliz de conversar com eles. É muito legal, muito legal. Eu achei da hora, legal, tipo, teve uns caras legal que veio falar comigo, tipo, ah, caralho, acho da hora, tipo, para tu edita e tal, e me inspirou, editei tal coisa, fiz trabalho tal, acho muito da hora, tá ligado? Tipo, o cara vem falar comigo assim, e, tipo, não tem nenhum problema. Eu também acho muito da hora, tipo, a parada que a gente tá falando é que, tipo, tem um pessoal que acha que tem, tipo, super intimidade só por conhecer a gente, tá ligado? Fazer, tipo, parada. É porque, tipo, na mente deles, eles conhecem a gente, mas eu não te conheço ainda, tá ligado? Então não pega a minha borracha e fura, por favor, só isso. Fura minha borracha e leva minhas coisas pra longe, velho, que sai de coisa. Mesmo que tu fosse meu amigo, eu já ia te achar imbecil por fazer isso, tá ligado? Vou furar a tua borracha. Então. Pegando minha borracha, eu ia dar um soco na boca dele. Vou furar duas borrachas tu. Não, mano, mas esse dia eu fiquei puto. Mas os primeiros moleques que me conheceram foi muito da hora. Os outros também foi da hora. Teve um menino que me deu One Piece 77, o mangá. Ele me deu mais obrigado, o mangá. Então, aí eu quero contar um episódio de uma vez que a gente, nós, que eu fui reconhecido, na verdade, que tava na presença de Psycho e Ícaro. Foi no dia que a gente foi mostrar o rosto, a gente decidiu se encontrar antes. Ah, nossa. E aí a gente foi no shopping. E aí tava nós três juntos na fila do Burger King. Não, pra começar a história, a gente não tinha mostrado o rosto ainda. Isso, a gente não tinha postado o vídeo. A gente até tinha se encontrado já pra combinar e tal, como é que ia ser. E pra gravar o vídeo. Aqueles vídeos do Ícaro dia... no shopping. Isso, nesse dia. Foi o dia que o Ícaro foi preso. Porque eu já eu mostrava o rosto, tá ligado? No Twitter, pelo menos. É, então, mas tipo, não foi mas antes nesse dos momento. Vídeos, mas foi antes dos vídeos do Sai contando e tal. Foi, tipo, tem uma parte no meu vídeo que eu meço o Ícaro 61, tá ligado? Foi naquela hora, foi 2 segundos antes daquilo. Uhum. Aconteceu esse negócio aí. Nossa. Então, a gente foi pra fila do BK. E aí a gente tava lá esperando, a gente pedir e tal, comidas. E aí, vou mostrar o rosto e pá. E aí de repente vira um cara pra... Gigante. Mano, um cara gigante vira pra minha frente e grita: 61! Mano, ele não gritou 61, ele não gritou 61, ele gritou 61! E na hora, meu coração parou, entendeu? Eu parei, a minha alma saiu. Eu olhei pro Psycho e pro Ícaro com a cara de tipo, socorro, mano, que é isso? Eu tava muito assustado também. Quando a gente percebeu o que aconteceu, a gente começou a rir. Mas... Eu ri muito, mano. O que aconteceu foi o seguinte. No Burger King, tem alguns que botam nome, tem alguns que botam por senha. O nosso era por senha, quando a gente comprou lá. E a senha de alguém que comprou lá era 61. E provavelmente a caixa, que tava... Como a fila tava muito grande, a caixa falou 61, aí foi passando 61, 61, tipo, pro outro, tá ligado? Aí chegou nesse último cara, ele só gritou: 61! Mas o pior foi muito... Ele virou pra mim e gritou. Mano, foi pro... Ele tava na nossa frente. E foi muito pro 61. Ele olhou pro 61 praticamente, velho. Tava na fila. Nossa, aí, mano, muito... a cena era só eu virando pro Psycho e pro Ícaro, tipo assim: o que que eu faço agora? Socorro. Tipo isso, tá ligado? Eu olho desesperado pra ele. Aí foi tipo... Isso durou tipo uns 5 segundos. Segundos até a gente perceber que era a senha, tá ligado? É, então, a nossa senha era tipo 65, tá ligado? Aí eu olhei pro pai dele. Foi. Eu lembro que logo em seguida, depois ele chamou o 62, aí acho que foi. Foi, nossa. Foi isso mesmo. Aí foi a vez que a gente foi reconhecido. Tipo assim, mesmo que a pergunta não seja muito pra mim, eu já fui reconhecido, tipo, sozinho. Uma vez eu tava perto aqui de onde eu moro, e eu tava no treino, e um cara, tipo, perguntou: tu é o Ícaro? Aí eu fiquei tipo, mano, não acredito que esse cara tá me reconhecendo aqui, não. Aí eu pensei em falar que não era, não, mas eu falei. Não, o cara perguntou como é que tu tava e como é que o meu não tava. Aí eu, tá bem, tá mano, bem. O Ícaro, ele já foi reconhecido. O Ícaro foi reconhecido antes que eu, porque tipo, eu botava foto do Ícaro nos meus vídeos. Tem um vídeo que eu falo do Ícaro, que é o meu vídeo mais visto. Ele tem tipo quase 4 milhões de views esse vídeo. E o Ícaro falou pra eu não mostrar a foto pra ninguém. Nossa, e eu botei muito daí. Eu botei no vídeo que tem 4 milhões de views. E ele só me contou 2 dias depois, tá ligado? Nossa. Ele só me contou 2 dias depois que o vídeo chegou à home do YouTube, tá ligado? Não, ele já tinha muita visualização e eu não sabia, mano. Não, tinha 500 mil. Quando o Ícaro descobriu, tinha 500 mil visualizações. Não, eu descobri porque tinha uma galera me seguindo no Twitter. What the fuck, que é essa? Aí eu saí. Tu falou alguma coisa no Twitter do meu nome ou no vídeo, pelo menos citou meu nome lá. Aí ele só mandou só o link do vídeo. E era a foto do Ícaro de cabeça. Ele mandou o link do vídeo e a print com as informações. Não, tem tanta montagem com essa foto, tá ligado? Tinha muita montagem com essa foto de nego fazendo montagem com o Ícaro, velho. Foi muito engraçado. Mano, muito bom. Então é isso, né? Respondendo a pergunta. Não mudou muita coisa, tipo, a minha vida não mudou muita coisa. A minha vida não mudou nada, praticamente. Só que às vezes, vez ou outra, eu sou reconhecido em algum lugar. Que eu acho da hora, até, tipo assim, acho legal que as pessoas venham falar comigo. Eu gosto, então... se você me vê na rua, não fica me seguindo por meia hora, vem falar comigo. Não fica me seguindo, vem falar comigo. Tipo, se eu tô comendo um McDonald's, assim, do seu lado no shopping, fala logo comigo, não fica me olhando eu comer o tempo inteiro, por favor. Não fica olhando pra mim, cochichando com teus amigos. Então, vem logo só falar comigo. Falar pode chegar, que... não tem vergonha, pode chegar pra mim e falar, tipo, opa. Mano, então, meu, provavelmente eu vou ter mais vergonha que tu. Mano, eu vou ficar, tipo, com maior vergonha, mas, tipo, não tem problema, acho muito da hora, pode falar comigo, pode falar. Opa! Só não, e não fura a borracha do Psycho, por favor. Não fura a borracha do Psycho. Quando você vem falar com alguém... Não fura ninguém, nem nada. Pelo menos com a gente, que a gente tá menos acostumado, talvez se você for falar com alguém mais famoso, já tá sendo reconhecido todo fura dia. A borracha dele. Há muito tempo, ele provavelmente já vai estar acostumado, não vai ficar com vergonha. Mas a gente provavelmente vai estar com mais vergonha que tu. Então só vem falar com a gente, velho. Só vem. Não importa com vergonha. Isso. Não, e não fura nada, não, é isso aí. Não fura minha borracha, nem minha barriga, nem minha nem cara. Nem nada. Não fura nada, não fura nada ninguém. Só nem me segue. Não fica olhando como é isso aí. Não encosta em mim. Tá ligado? Que os caras começam a... Mantém uma distância de 2 metros de... Fotos já sabe. Fotos R$20 e aperto de mão é 10. Tranquilo? Aperto de mão 10, anal 5. Caramba. Meu Deus, eu não esperava por essa, sinceramente. Então é isso aí. Temos mais uma pergunta. Próxima pergunta. Essa é uma pergunta que não é muito tem a ver com a gente. Essa é uma pergunta que foge mais desse tema da gente e tal. Porque agora a gente tá só. É meio que introdução isso aqui e tal, né? Então, mais ou menos com as perguntas que vocês podem fazer. Pode fazer perguntas sobre qualquer coisa mesmo. Tipo, não precisa ser sobre a gente, até porque a gente não vai falar como a gente conheceu todo o podcast. E tenta não ficar falando como que vocês começaram a namorar. Eu só ignorei. Mano, ignorei essas perguntas, de verdade. Porque a gente namora, já respondeu como que a gente começou a namorar, então não precisa. É, então. A gente já falou tudo aqui, basicamente. Três anos. É isso, pra quem três quer anos. Perguntas, então. Perguntas interessantes que você acha que a pessoa de cima não perguntou, basicamente. Exatamente. Então, se vocês pudessem escolher um game pra entrar, qual entrariam? Um game. Acho que a maioria das pessoas pensa logo em GTA, né? Fala, eu pensei em GTA. GTA, eu pensei porque, tipo, quero matar muita puta. Não, brincadeira. Caralho, mano. Não, monetização pra quê? Que eu pensei em um jogo diferente. Não. Sei lá, velho. Tem que ser um que você não morra, que você não morra tão fácil, e tem que ser um divertido também. Tem que ser uma coisa meio surreal, porque GTA você pode sair na rua e começar a matar as pessoas. É, então, você pode morrer. Mas tenta citar um site. Detalhe, vamos colocar uma regra. Você vai morrer na vida real se você morrer no jogo. Então tá, tenta um jogo, né? Putz, mano, não sei, velho. Sugestão online, né? Eita. Mano, eu provavelmente entraria num jogo, não sei. Mas provavelmente num jogo que eu sou muito rápido, que eu tô fazendo umas manobras muito loucas de alguma coisa, tá ligado? Sonic Riders. Tony Hawk's, tá ligado? Tony Hawk's Pro. Caralho, mano. Pra PS2, sabe, muito bom. Vou falar a real pra vocês. Sabe qual jogo que eu entraria? Garry's Mod. Tá aí, Garry's Mod, caralho. Garry's Mod é ótimo. Eu ia falar Just Dance, mas o Garry's Mod realmente... eu não tô zoando, não. Porque, pô, você precisa ficar dançando pela mesa. Não tem como morrer no Just Dance. Garry's Mod tem muita coisa pra fazer, velho, no Garry's Mod eu entraria fácil no Garry's Mod. Eu acho também, melhor que GTA, porque GTA tu tá limitado àquela parada da cidade e tudo mais. No Garry's Mod tu pode... Tem a Gravity Gun, a Physics Gun, velho, é que eu sou nerd, né? Assim, eu entraria no Mario ou, tipo, no Sonic. No tá Mario. Ligado? Nossa, entrar no Mario é uma merda, cara. Legends of Zelda. Não, eu tinha que entrar num jogo bem nerd, vai. Me falar um jogo bem nerd. Minions Rush. Eu entrava no Minions Rush. Minions Rush. No Candy Crush. Eu entrava no Candy Crush. Como que eu quero entrar? Queria ser um doce pra vocês marcar. É verdade, né? Garry's Mod, provavelmente. Todo mundo entrava no Garry's Mod. Eu não ia ter amigos, então eu entrava no Garry's Mod, tipo, e aí são as três. Garry's Mod, isso da hora. Eu lembro que teve uma vez que a gente entrou no Garry's Mod, só contar essa história aqui bem rápido. A gente entrou no Garry's Mod, eu e tu, de madrugada, entrou num server aleatório e tinha uma criança lá construindo coisa. E a gente começou a destruir a coisa dessas crianças. Nossa, criança, foi, caraca. E ele começou a chorar, mano. Nossa, velho, aquele moleque... Tipo, ele tava sozinho no servidor público construindo coisas. Não, tinha mais tudo. Algumas pessoas, só que só ele tava falando. Ele tava tipo, nossa, pode. Caraca, velho. Quantas horas será que a gente tem de Garry's Mod? Eu lembro de ter jogado muito. Eu tenho 100 e poucas horas. Cara, deve ter isso também. Caralho. Eu sei que o moleque, ele ficou muito triste, ele começou a chorar porque a gente começou a destruir as coisas dele, velho. É isso aí. Bom, acho que a gente pode acabar por aqui, né? Acho que esse é um bom ponto pra acabar o podcast. Criança chorando. Criança chorando. O que você faz de madrugada? Ah, eu entro no Garry's Mod, num server que só tem criança. Faz criança chorar. É porque, tipo assim, tem mais perguntas até, mas eu acho que a gente se estendeu nessas primeiras. E foi bom até, porque eu acho que ficou completo, ficou da hora. E até pra vocês saberem, tipo, que tipo de perguntas a gente vai mandar. Aliás, que tipo de perguntas mandar, sabe? Pra não ficar essa coisa, vocês são gay. Como o Saik falou. Então. Esse foi o nosso primeiro episódio oficial do podcast. E agora provavelmente já é meia-noite. E só uma última pergunta. Só pra finalizar com uma recomendação, uma pergunta interessante até. Qual a música que vocês mais estão ouvindo no momento? A música que eu mais estou ouvindo no momento? Uh-huh. Eu tô ouvindo Who That Be, do Ritiga, basicamente. Acho que é a que eu mais tô ouvindo no momento. E tu mesmo? Eu tô ouvindo atualmente muita banda indie e tal. Eu tenho uma banda pra recomendar, inclusive, que é Novacation, muito boa. O Icaro conhece, eu acho. Nossa, eu gosto bastante. Muito boa, eles lançaram um EP novo. Não tô de... É bom só, sabe? Eu gosto, então tô falando aqui. Eles lançaram um EP novo que é Intermission, tem música da hora. Vê aí, procura Novacation. E é isso aí. É da hora. E a música que eu tô ouvindo mais ultimamente é Burden, do Tyler, The Creator, que ele faz... Ah, muito bom, muito bom. É muito bom. Eu até aprendi ela na guitarra, é muito bom, se quiser. É um cara talentoso, né? Um menino jovem talentoso. E ele fez a música junto com um cara, que eu gosto muito. O Rex. Rex. Rex Orange County. É muito bom também. A música é, tipo, muito... Melhora, né? Eu tô escutando muito baixo. Mas no momento, eu tô ouvindo muito. Ritiga, Who That Be, é muito bom, velho. Eu vejo também. Muito é bom, então fica aí as nossas recomendações de pessoas não confiáveis. Recomendações de pessoas com gostos duvidáveis, é isso aí. Mas é isso aí. Muito obrigado, quem escutou e tudo mais. Perguntas, a gente criou um Twitter só pra vocês mandarem perguntas pra esse tipo de ocasião. E mandem também temas que a gente pode falar aqui. Mandem temas que a gente talvez não faça só de pergunta e resposta. A gente faça de um tema específico. E aí talvez a gente faça, tipo, quando tiver umas perguntas da hora, a gente faz de perguntas de novo e é isso aí. Então mandem temas pra gente gravar o podcast. Tudo no @ QSE, meia-noite, né? Que é quase meia-noite. Tá, todos os links estão aqui na descrição. Se você estiver escutando isso no SoundCloud ou no YouTube, tá aqui na descrição. Se tudo der certo, isso aqui vai estar no iTunes, não sei, no Spotify também, não sei. Se tiver, tá tudo na descrição, é só ir. Provavelmente então... algum desses vai demorar um pouquinho mais pra gente conseguir colocar lá, mas provavelmente no SoundCloud e no YouTube vai ter. No SoundCloud obviamente. E no YouTube vai ter, obviamente. Então é isso aí. Muito obrigado, então. Boa noite, né? Boa noite pra todo mundo, boa porque noite, é quase meia-noite. Mundo. Então, sim, boa noite. Quase meia-noite, então. Durmam bem. Durmam bem. E é isso aí, mano. É isso aí. Tchau. Tchau. Eu vou mudar de microfone aqui, que eu acho que esse não, microfone tá muito bom, ruim. Porra. Tá bom. Por que tu vai mudar de microfone? Tá bom, Icaro, what the fuck? Tu tem outro microfone? Ele morreu. Tá aí, foi limpar a casa. Foi limpar o microfone. Icaro? What the fuck, velho? Tá melhor agora, galera? Nossa, tá ótimo. Eu nem sei como é que fica isso aqui. Deve ser muito vai ruim. Ver, tu vai ver como é que... Não. Meu Deus, velho. Jesus Cristo, velho. Muda logo essa porra aí, cara. Eu vou matar você ainda, velho. É tão ruim assim, caralho. Tá fazendo muito barulho. Muda, tira essa merda. Tá fazendo o quê? Tá fazendo... Meu Deus, velho. Vou matar o Icaro. Montei o Icaro, não tem como. Caralho. Icaro, tira isso, sério, é muito alta. Eu já mutei ele, vou só esperar ele voltar, velho. Icaro. Mutei ele, vamos gravar essa merda. Caralho, velho! Icaro. O cara sumiu. Icaro. Cara, é imbecil, viu, velho? Toma que o microfone dele de verdade tá queimado.